Se todo mundo viu, por que você não tá vendo? Todo esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhosa, pra fazer você se apaixonar por mim de novo. Que eu terminei, todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você, se não tivesse ido eu nunca ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim. Cadê você pra me aplaudir?